وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. E um dia faremos surgir de cada comunidade uma testemunha dela mesma, e te traremos por testemunha contra estes. E fizemos descer sobre ti o livro como elucidação de todas as coisas, e orientação e misericórdia e alvíceras para os muçulmanos. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Por certo, Allah ordena a justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes, e coíbe a obscenidade e o reprovável e a transgressão. Ele vos exorta para meditardes. E sede fiéis ao pacto de Allah quando já o pactuastes, e não despassais os juramentos após haverem sido firmados, uma vez que com efeito fizestes a Allah vosso fiador. Por certo, Allah sabe o que fazeis. تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. E não sejais como aquela que desfazia em filamento sua fiação após retorcida firmemente, tomando vossos juramentos por engodo entre vós, por ser uma comunidade mais crescida que outra comunidade. Apenas Allah põe-vos à prova com isso, e isso para que no dia da ressurreição ele torne evidente para vós o de que discrepáveis. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. E se Allah quisesse, far-vos-ia uma única comunidade, mas ele descaminha a quem quer e guia a quem quer. E em verdade, sereis interrogados acerca do que fazieis. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. E não tomeis vossos juramentos por engodo entre vós, pois tropeçaria o pé após haver sido firme, e experimentaríeis o Baal por haverdes afastado os homens do caminho de Allah, e teríeis formidável castigo. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. E não vendais o pacto de Allah por ínfimo preço. O certo, o que há junto de Allah vos é melhor, se soubesseis. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. O que há junto de vós se exaure, mas o que há junto de Allah é permanente. E em verdade, recompensaremos os que pacientaram com prêmio melhor que aquilo que faziam. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, certamente fá-lo-emos viver vida benigna, e nós recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. E quando leres o Alcorão, suplica a proteção de Allah contra o maldito Satã. Por certo, ele não tem poder sobre os que creem e confiam em seu Senhor. Seu poder está apenas sobre os que a ele se aliam e que, por sua causa, são idólatras. E quando trocamos um versículo por outro versículo, e Allah é bem sabedor do que faz descer, eles dizem: tu és apenas um forjador. Não, mas a maioria deles não sabe. Dize: o Espírito Sagrado fê-lo descer de teu Senhor com a verdade, para tornar firmes os que creem e para ser orientação e alvíceras para os muçulmanos. E com efeito, sabemos que eles dizem: apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea, e este é de língua árabe, clara. Por certo, aos que não creem nos sinais de Allah, Allah não os guiará e terão doloroso castigo. Apenas forjam mentiras os que não creem nos sinais de Allah, e esses são os mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quem renega Allah após haver crido será abominoso, exceto quem for compelido a isto, enquanto seu coração estiver firme na fé. Mas quem dilata o peito para a renegação da fé, sobre ele será uma ira de Allah e terão formidável castigo. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Isso porque eles amam mais a vida terrena que a verdadeira vida, e Allah não guia o povo renegador da fé. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Esses são aqueles cujos corações e ouvidos e vistas Allah selou, e esses são os desatentos. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Acontece que eles na verdadeira vida serão os perdedores. ثم